Bom dia, gente! Como estão todos? Agora vamos começar com nosso programa de hoje, Cafezinho Latino-Americano, por FM Unsta, com a condução de Rocío Cattaneo e Nicolás Dias. Bom dia, gente! Como vai? Hoje, em nosso programa, nós vamos dar informação sobre o Papa Francisco. Nico vai falar em sua coluna sobre Messi e depois sobre a pintora Laura Miranda, uma nova artista tucumana. E Rocío vai apresentar uma banda musical e um ótimo lugar da Argentina. E também vamos falar com nossa correspondente, Caro, desde Curitiba. Eu não sou audiência para solidão. E agora continuamos com nosso programa Cafezinho Latino-Americano. Agora sim, vamos começar com nossa programação. Nenhuma dúvida, Francisco agrada aos jovens, católicos ou não. Mais do que isso, os deixa eletrizados, como ficou comprovado ontem nas ruas do Rio de Janeiro, onde se pode ver como um nó na garganta o pequeno fiate do Papa ser praticamente invadido por uma maré de jovens peregrinos que vierem para a Jornada Mundial da Juventude. A pergunta é, por que esse fascínio entre jovens que, como revelam as pesquisas, ao mesmo tempo exigem da Igreja muito mais do que o Papa oferece? Os jovens gostam do Papa porque ele é diferente das personagens do poder que conhecem e abominam. Os jovens acham que Francisco simplifica as coisas, que para o Papa menos é mais. Talvez os jovens se encantem com a simplicidade dos seus gestos e das palavras do Papa, por sentirem com força o comichão do consumismo e do efêmero. Os jovens preferem que Francisco seja um Papa com corpo, não um espírito nem um anjo. Não tem medo de beijar nem de abraçar, não rejeita o contato dos corpos. E por estas razões que os jovens adoram o Papa. Já pensou se o Federer fosse brasileiro? Ele poderia ser o melhor jogador de vôlei. Ou talvez o melhor jogador de futebol do mundo. Mas com certeza, ele usaria uma lâmina superior. A nova Gillette Fusion Pro Glide. Um sistema de barbear revolucionário com 5 lâminas mais finas para uma sensação de conforto inacreditável. Voltamos com mais Cafezinho Latino-Americano para todos. Nesta oportunidade, o condutor de rádio mais aclamado pelas mulheres, Nicolás, vai falar sobre Lionel Messi, o Papa do futebol. Como você bem disse, Messi é o Papa do futebol. Messi rápido, habilidoso, criativo e goleador. Lionel Messi está numa categoria à parte quando se trata de discutir quem é o melhor jogador do mundo na atualidade. O craque argentino do Barcelona nem participa mais dessa discussão. Afinal, ele está muito acima dos demais. Agora, Messi é protagonista de outro debate entre os amantes do futebol. Ele já está no seleto clube dos maiores craques da história, disputando as preferências dos torcedores com lendas como Pelé, Maradona, Zidane, Ronaldo, Shevchenko. Mas Messi ainda tem que ganhar um Mundial como a seleção argentina para sua consagração final. Em Cafezinho Latino-Americano para todos vocês, agora, Rocío vai apresentar uma nova banda musical, Arctic Monkeys. Arctic Monkeys é uma banda britânica de rock formada em 2002 no subúrbio da cidade de Sheffield, na Inglaterra. A banda é geralmente considerada parte da cena indie rock, assim como as bandas contemporâneas The Libertines e Franz Ferdinand. Os Arctic Monkeys alcançaram o sucesso com seu segundo single, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Seu álbum de estreia, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, lançado em janeiro de 2006, tornou-se o álbum de estreia vendido mais rápido na história da música britânica, ultrapassando Definitely Maybe do Oasis, e continua a ser o mais rápido vendido álbum de estreia de uma banda no Reino Unido, e tendo recebido elogios da crítica. Em junho, os Arctic Monkeys anunciou o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, AM, para setembro. Espero que gostem dele, aguardem nova banda da próxima semana. Cafezinho latino-americano. Neste módulo do programa, teremos o prazer de receber uma convidada de luxo. Ela é uma pintora tucumana. O nome dela é Laura Miranda, uma artista que, como esforço do seu trabalho, está começando a receber um lugar de destaque no mundo da pintura. Bem, Laura, que sente você ao pintar uma obra de arte? Eu acho que o estado que a mente alcança no momento criativo é similar à meditação. Quando eu estou pintando, minha mente se expande, as emoções podem variar, mas sempre sinto uma grande liberdade. Pintar faz sentir livre. Que boa sua resposta! E diga-me um pouco mais, Laura, quais são os seus temas favoritos para representar? Sabe, eu não tenho um tema favorito, mas acho que, olhando os meus quadros, é evidente que predominam as paisagens tropicais, a lua, e também tem muitas mulheres nuas. É um estilo corrido, feminino e latino-americano. Ah, bem, você gosta muito de pintar a natureza. E sua cor favorita qual é? Todos os tons de verde. A cor verde, que beleza. Verde é minha cor favorita também. Eu gosto muito da natureza. E quanto tempo você gasta em seu trabalho? É relativo, sempre. O tempo de trabalho depende do tamanho do quadro e da técnica que eu utilizo para a obra. Que boa conversa eu tenho com você, Laura. Você é uma pessoa maravilhosa e uma grande artista. Mas, infelizmente, esta entrevista está chegando ao fim. E eu queria perguntar-lhe, quais são os seus projetos futuros? Na semana que vem, a gente vai inaugurar uma exposição de pinturas na Sala Teatral La Gloriosa, aqui mesmo em Tucumã, o 1º de novembro. Bem, amigos, ela é Laura Miranda, a grande pintora tucumana. Eu espero que vocês tenham gostado de sua presença em nosso programa. Agora voltamos com Rocío. Sabe o que faz toda mãe ser essa Coca-Cola toda? É o cuidado. É aquela atenção especial. É a capacidade de fazer os momentos de felicidade se repetirem todos os dias. É assim com Coca-Cola Retornável. Todo dia ela faz economia e deixa a família inteira feliz. É, mãe, você sempre será essa Coca-Cola toda. Continuamos Cafezinho Latino-Americano por FM Unsta, com Conhecendo um pouco mais da Argentina, com Rocío, nossa genial condutora. Gente, hoje nós vamos viajar até Tucumã, porque esta província contém alguns dos destinos turísticos mais idílicos no país. Tucumã fica ao noroeste da Argentina. com a vantagem de ter tempo bom durante todo o ano e distâncias curtas. Os 5 passeios mais interessantes de Tucumã convida os turistas a viver uma experiência única, quer sua história que mantém a cidade capital, San Miguel de Tucumã, cada vez mais e mais atrativa, ou sobre a malha das montanhas e dos vales. Acaba de chegar para você uma das maiores companhias aéreas do mundo. Agora você vai voar pelo Brasil com padrão internacional e redescobrir o prazer e a emoção de voar como se fosse a primeira vez. Avianca, voando para conquistar você. FM Unsta, cafezinho latino-americano com Nico e Rocío. Gente, onde está Caro agora? Caro está morando em Curitiba, Brasil, e hoje vamos ter a sorte de falar com ela e uma amiga dela. Eu acho que Caro tem muitas coisas interessantes para nós. Oi, Caro, tudo bem? Olá, cafezinho latino. Olá, Rocío e Nico. E Carol, quem fala? Como está nossa galera hoje? Está animada? Eu trouxe para vocês uma entrevista muito legal. Hoje vou falar com Amparo. Ela está estudando no Brasil e tem uma bolsa de estudos aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para ela. Oi, Amparo, tudo bem? Olá, tudo bem você? Tudo, sim. De onde você é? Eu sou da Bolívia, mas agora estou estudando com uma bolsa de estudos no Brasil. Em qual cidade você mora? Eu moro no estado de Paraná, na Curitiba. É no sul do Brasil. Há quanto tempo está estudando no Brasil? Ah, é assim, ó. Já há 3 meses que eu estou estudando no Brasil. Eu cheguei no julho a Curitiba. E você conhece outras cidades do Brasil? Sim, conheci. Eu viajei para Rio de Janeiro, Búzios e Blumenau. E agora, no próximo final de semana, vou para Bombinhas e Florianópolis para curtir um pouquinho mais e conhecer melhor o Brasil. E até hoje, você gostou dos lugares que conheceu? Gostei, sim, muito. É muito diferente do meu país. Eu gostei muito das praias e do clima do Nordeste do Brasil. Mas o clima em Curitiba, não. Temos muita chuva e é muito frio no inverno. Nossa, cara, é muito frio mesmo. Você fica gelado. Não acreditaria que você está no Brasil. Sério? É assim mesmo, eu acredito. Então, quais são as coisas que mais gostaram de Curitiba? Acho que a coisa mais bonita de Curitiba são os parques e os shoppings. Curitiba tem muitos parques, são quase 10. Ainda não consegui conhecer todos. Os shoppings são legais também. Agora na cidade tem um shopping novo, de primeira qualidade. É muito chique. Tem marcas internacionais como Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Swarovski e outras mais. Então, você está gostando muito da cidade, né? Sim, é uma cidade linda e limpa também. Temos muitas coisas para fazer e conhecer. Além disso, a cidade foi bem planejada. Em algum momento, foi conhecida como a cidade modelo de sustentabilidade de Sudamérica. Finalmente, acho interessante falar sobre a faculdade. Qual é a sua faculdade e que curso você faz? Você é a única estudante intercambista? Vou para a PUC. E estudo arquitetura. A PUC é uma das faculdades mais importantes do Paraná. Tem muitas coisas boas. Minhas aulas são em português. Além disso, eu conheci muita gente de outros países. Eles são intercambistas também. Então, você recomendaria fazer um intercâmbio a outras pessoas? Sim, com certeza. Eu acho que tive muita sorte em ter a oportunidade para conhecer pessoas diferentes, para fazer novos amigos e para aprender mais sobre a cultura e idioma de outro país. É uma experiência que não posso dizer com palavras. Bem, Amparo, muito obrigada pela entrevista. De nada, até mais. Obrigada a você. Olá, de novo, cafezinho. Espero que vocês gostem da entrevista que eu fiz hoje. Até mais. Tchau, Rocío e Nico. Eu acho que temos uma ligação interurbana, oi? Hola, hoy cafecinho latinoamericano. Meu nome é Solange e eu estudo Ciências Políticas na universidade. Eu sempre gostei de aprender novas línguas e no meu tempo livre eu estudei vários idiomas. Eu estudo alemão há 5 anos e graças a isso e às minhas boas notas, eu tenho uma bolsa de estudo para estudar Ciências Políticas em Colônia, Alemanha. Eu moro em Colônia por 3 meses e eu ainda tenho 5 meses neste país. Minha experiência é muito bonita, não só porque eu estudo em outra universidade, mas porque viver em outro país abriu minha mente e me deu outra visão das coisas. O que eu mais aprecio sobre esta viagem é conhecer pessoas de diferentes partes do mundo, de diferentes realidades sociais e culturas diferentes das minhas. E pode parecer estranho, mas me ajudou a aprender mais sobre meu próprio país, criticando certas coisas que precisam ser melhoradas e valorizando outras. Colônia é uma cidade bonita, cosmopolita e cheia de estudantes. Ela tem muita cultura alemã, mas também muito respeito pela liberdade e diversidade. Eu envio muitos beijos para a minha família e os meus amigos argentinos. Agradeço esta rádio o espaço para contar a minha experiência. Um abraço! Que lindas chamadas recebemos hoje. Isto foi tudo do Cafezinho Latino-Americano por hoje. Esperamos sinceramente que vocês tenham gostado do programa. Nós vamos nos encontrar novamente na próxima semana. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente bonita. Até o próximo Cafezinho Latino-Americano por FM Usta.